Que coisa. Eu te amo, meu Brasil. Os incríveis, fechando o nosso quadro, que saudade, que volta amanhã. É hora de notícias, vem aí o Silas e logo depois nós voltaremos com o nosso teletema desta terça-feira. Vamos lá, Edson. ZYL 327. Rádio Vanguarda AM. 1170 kHz. Vanguarda. Ipatinga, Vale do Aço. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. Vanguarda Notícia. Você bem informado. Jornalismo Vanguarda. No Vale do Aço, 4:01. Conferência Municipal de Educação será amanhã em Timóteo. Notícias! Repórter de Vanguarda. Oferecimento Vitor Dom Pipatinga com o programa Implantes para Todos. Diamantina 72 no centro, 3367-3399. Temperatura neste momento em Ipatinga 30 graus. Umidade relativa do ar 66%. Repórter de Vanguarda, seu agente informativo que atualiza primeiro. Oferecimento Vitor Dom Pipatinga com o programa Implantes para Todos. Diamantina 72 no centro, 3367-3399. Continue na frente, continue na Vanguarda. A Rádio do Vale do Aço. Fique na Vanguarda. Aqui você se informa e se diverte. Carisma, alto astral, interatividade e muita alegria. Tudo isso na melhor sintonia. Vanguarda, Vanguarda. Boa tarde, Vale. Música, prêmios, informação, prestação de serviço. A comunicação vibrante, contagiante de J. Pinheiro no Boa Tarde Vale. J. Pinheiro. Agora são 4:09, começa. Agora, no Boa Tarde Vale, Teletema. Com a trilha sonora da sua novela preferida. Uma viagem gostosa no tempo, sempre no nosso teletema em destaque. Aquelas que marcaram gerações, aquelas que marcaram época, meu amigo. É, sim, lembra.